for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Sofrendo assim demais, morrerei de tanto esperar. Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Sofrendo assim demais, morrerei de tanto esperar. Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Eu só penso em ti. Se eu soubesse onde estás, ainda não esqueci. Volta, meu grande amor, para que eu viva em paz. Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Onde anda o meu grande amor que não vejo mais? Não vejo mais. Onde anda o meu

gente te escuta. Fale com a gente através do nosso WhatsApp 21 97801-2000 e nós te responderemos rapidinho. Rádio Manchete, sua rádio amiga. Então uma gaúcha fazendo essa homenagem pra mim, eu fico mais orgulhoso ainda. E a... mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip, quero consertar o Cadillac, bip, dubi, dubi, dubi, dubi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque, bip, bip, quero buzinar o Calhambeque, bip, dubi, dubi, dubi, dubi. Saí da oficina um pouquinho de isolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com cara de malvado. Calhambeck, bip, bip, buzinei assim o Calhambeck, bip, dubi, bip, dubi, dubi. Uma garota fez sinal para eu parar, no meu Calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeck, bip, bip, broto quis andar no Calhambeck, bip, dubi, bip, dubi, dubi. Muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. Calhambeck, bip, bip, quero conservar o Calhambeck, bip, dubi, up, dubi, dubi. O Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um canto. O meu coração na hora exata desocar. Calhambeque, bip, bip, meu coração ficou com Calhambeque, bip, dubi, bip, dubi, dubi. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora. Na Rádio Manchete, a gente sempre tem um ótimo negócio para você. 21 97801-2000. Jura-me que teu amor é só meu, só meu. E que serei sempre teu, só teu. Que serei sempre teu. Jura-me. Nesse mundo não há, não há um outro alguém para te beijar, outro alguém para beijar. A vida sem você para mim não tem nenhum valor. Já não sei viver sem o teu calor. Jura-me que enquanto no céu brilhar uma estrela, você, meu bem, há de sempre me amar.

4478. Rádio Manchete AM Estéreo. 760, Rio de Janeiro. Começa agora na Rádio Manchete. O melhor dos melhores. O melhor do rock. Pois acabou. Da MPB anos 80. Amar é um deserto e seus temores. Aumenta o som, amiga. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o